Mano, te dou um conselho. Não seja indeciso, nem se faça mais feio. Quer ter sua liberdade sem problema nenhum? Então, seja você, não seja qualquer um. Não faça nada pra tentar impressionar. Não mude sua vida, nem seu jeito de pensar. Pois agindo assim, você será considerado. E não será usando drogas que será respeitado. Você tem a mania de se achar um valentão. Só porque puxa um fumo já se acha ladrão. Mas quando suja a barra você sai correndo então. E deixa na mão todos os seus irmãos. Você diz ser o máximo tremendo espertão. Mas na verdade você é um tremendo vacilão. Que tira todo mundo por causa dos seus erros. Mas quando tá muito louco, não fica no sossego. Você tem a mania de dizer que eu sou careta. Mas saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. E tem mais onde eu chegar, sou sempre bem chegado. Não preciso pagar pau pra ser considerado. Meu amigo, me desculpe, mas você é um otário. Dói muito te dizer, mas o que eu posso fazer? Só te digo uma coisa, seja o que você é. Pra mais tarde não ter que ouvir uma frase assim. Aqui na banca não cola mané. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Eu sei que ainda há esperança de mudança, pois no fundo você ainda é uma criança. Eu sei que lá no fundo ainda é um caretão. Daqueles que se drogam pra dizer que é ladrão. Meu amigo, eu tenho muita dó de ti, pois você cheirava leite quando eu te conheci. Hoje cheira cola perto da escola. Com sua reputação você não mais se importa. Meu amigo, me diga o que com isso você ganhou. Não diga que foi respeito, pois respeito você comprou. E perdeu a mina que sempre te amou. Deixou sua mãe amargurada, pois você saiu de casa. Teu pai te exonerou de te sentir vergonha. Meu amigo, eu sei, você quer sair disso, então ouça. Pois eu sou seu amigo, vou lhe dizer uma coisa. Você acredite, eu já fui adolescente. Já passei por estas crises, te garanto sair dessa. Com muita sorte, pois cheguei inclusive a enfrentar a morte. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Problemas, meu amigo, todo mundo tem. Faz parte da vida, ressalva a ninguém. Mas com a consciência, nós temos que perceber que há meios mais fáceis de resolver. As barreiras existem, nós temos que enfrentar e sairá vencedor. Quem por elas passar, eu passei. E quero lhe ajudar a passar. E quando isso acontecer, você irá ver que o respeito vem a quem eu merecer. E com certeza, respeito você irá ter. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda. Mano, sei que problemas você tem demais. Saiba meu respeito, eu não enrolo numa seda.